Introdução Workshop 584. Preparando para as mudanças vindouras. Aprendendo a dar. Tipos de conhecimento. Alma do grupo brasileiro. Comportamento do nêutron. Por que o coração bate a 60 Hz? Deus é um buraco negro. O tema geral da primeira parte do workshop de hoje parece estar voltado para nos preparar para a mudança que está prestes a ocorrer na humanidade. Primeiro, o Sr. Cash resumiu como toda a criação surgiu de um raio do Criador, e então reduziu a força do campo magnético e se tornou as estrelas, e as estrelas se tornaram as galáxias e o universo. Os planetas foram formados, e então uma maior redução na força levou à criação dos seres humanos e, ao mesmo tempo, a alma do homem foi criada. No passado ele explicou isso de diferentes maneiras, mas o ponto principal é que fomos criados a partir dos campos do Criador, e, portanto, estamos conectados ao Criador e a toda a criação. Isso é algo que esquecemos durante nossa vida neste planeta, e o Sr. Cash está nos lembrando de pensar sobre nossa vida com mais detalhes. A partir disso surgiu a pergunta: qual é a diferença entre a alma do homem e a alma do Criador? Isso é relativo ao tempo em que estamos vivendo. No momento, o homem se tornou tão autocentrado que quer possuir tudo. Na verdade, nós nos tornamos principalmente tomadores, mas quando entendemos o Criador, descobrimos que ele é um doador e ele não se promove nem se impõe aos outros. Cabe a nós olhar para dentro e descobrir por que existe essa diferença e como ela começou. Algumas das coisas que aprendemos em ensinamentos anteriores podem nos ajudar a refletir sobre isso. Por exemplo, fomos ensinados que a alma da fisicalidade e a fisicalidade foram criadas primeiro e depois a alma do homem foi adicionada a ela. Dessa forma, a alma da fisicalidade era ignorante em relação à alma, ou não era iluminada pelo conhecimento da criação, e, portanto, ela se sentia separada e sozinha, e que precisava lutar para sobreviver e obter energia para viver. Isso levou à matança e à destruição. E, de alguma forma, em nosso cérebro, bloqueamos a conexão com a alma e não sabíamos ou nos recusamos a reconhecer que já estávamos sendo alimentados pelos campos do universo. E agora, por meio dos sistemas de plasma da Fundação Cash, estamos aprendendo a receber os campos para viver, e isso nos impedirá de ter de matar outros seres como plantas e animais e tomar a energia deles. No entanto, ele acrescentou que o homem passou a gostar de matar porque ele sente um poder nisso. Mas quando sentimos satisfação e conexão com tudo em nossas emoções, não precisaremos sentir esse poder. Esse é apenas um pequeno exemplo de como podemos trabalhar com o ensinamento de hoje para refletir mais profundamente sobre nossa vida e nos prepararmos para as mudanças que estão por vir. No entanto, cada um de nós precisará encontrar sua própria maneira de trabalhar com esse conhecimento e aplicar isso em nossa vida para que seja vivo e real isso, e não apenas algo conceitual ou uma ideia a ser seguida. Isso será muito importante quando começarmos a viajar no espaço, pois encontraremos outros seres que têm mais conhecimento do que nós. E não queremos repetir os mesmos problemas que temos agora aqui na Terra, onde transformamos em nosso guru qualquer pessoa que fale algo que não entendemos. A raiz de tudo isso é que não pensamos por nós mesmos, e então somos treinados dessa forma desde a infância. E o tipo de educação que recebemos é o que eu chamo de educação do macaco consumidor. Somos treinados para repetir o que ouvimos e lemos, sem nos aprofundar na compreensão do conhecimento e então comprar as coisas que nos mostram. A cultura americana disseminou essa doença em todo o mundo, porque isso estimula os negócios e os mantém na posição de poder. Se você não acredita nisso, pergunte a si mesmo: para onde todos os países do mundo enviam sua classe alta para receber educação? Por exemplo, aqui no Brasil, todos aqueles que operam a mídia, eles são educados nos Estados Unidos, e quando voltam, que tipo de notícias, filmes e publicidade você recebe? Não é uma cópia dos Estados Unidos? As pessoas não se gabam de terem sido educadas nos Estados Unidos ou gostam de dizer que meu filho mora nos Estados Unidos? Não estamos tentando aqui ser anti-americanos, apenas queremos que você pense um pouco sobre como todos nós somos programados para pensar e sentir. E isso acontece subconscientemente e não temos consciência disso. Há diferentes níveis de compreensão do conhecimento. O primeiro e mais comum é ler livros e o que está na internet, depois repetir isso para nós mesmos e para os outros, e então achamos que entendemos o assunto. E isso está longe da verdade. Outro tipo de conhecimento é estudar algo e depois colocar isso em prática no mundo real. Por exemplo, você pode ler sobre agricultura, mas você não saberá realmente o que é agricultura até que você realmente faça isso. Você precisa sujar as mãos experimentando, cometendo erros e aprendendo com esses erros. Mas há mais do que apenas fazer. Há uma emoção do conhecimento que precisa penetrar. E quando você ama algo, você quer passar pela dor do aprendizado e você dedica todo o seu tempo e energia a isso. É como um processo de nascimento. Há o desconforto de não saber algo. E para nos livrarmos dessa sensação, somos impelidos a aprender mais e mais sobre o assunto. E à medida que continuamos nessa jornada, chega um momento decisivo em que de repente o interruptor é ligado e passamos a entender aquele assunto. Em um minuto, era uma névoa. E no minuto seguinte, fica claro e nós entendemos. Ainda podemos continuar a aprender mais, mas conhecemos agora o quadro geral. E isso se tornou parte de nosso ser. As outras pessoas, então, elas reconhecem que dominamos aquele assunto. Na astrologia, temos 12 ciclos de desenvolvimento que representam as 12 casas do zodíaco. A primeira casa é Áries, uma explosão de energia no espaço. E a 12ª casa é Peixes, ou a dissolução da mente racional. Isso é de acordo com Wolfgang Oberheiner. E o que chamamos de conhecimento de livro é a 3ª casa ou gêmeos, e não há nenhuma conexão emocional com esse conhecimento aqui. É apenas informação factual fria nessa 3ª casa. Já a 5ª casa, o leão, é o conhecimento com coração e alma. Há uma diferença muito clara entre os diferentes tipos de conhecimento. Se pudermos aplicar esse entendimento ao conhecimento da criação, seremos iluminados e quando viajarmos pelo universo, ninguém poderá nos enganar ou escravizar com o entendimento deles. Seremos autossuficientes ou o que o Sr. Cash chama de último homem de pé. O Sr. Cash é o melhor exemplo de alguém que tem a emoção do conhecimento. Por outro lado, aqueles que têm apenas conhecimento de livro na dimensão física, eles tentarão forçar os outros a acreditar neles. Infelizmente, foi isso que aconteceu com a ciência de hoje. E não queremos que isso aconteça conosco quando formos para o espaço. Portanto, por agora, devemos nos conscientizar de que há diferentes tipos de conhecimento e tomar a decisão por nós mesmos se queremos permanecer ignorantes com o rebanho ou fazer a jornada do herói da autodescoberta. Se tivermos devoção à verdade, desejo de saber e trabalharmos arduamente, chegará o momento em que a luz do conhecimento se acenderá em nós e então poderemos aprender facilmente qualquer assunto. Quando entendemos o conhecimento da criação, sentiremos como as informações de um determinado assunto são reunidas e entenderemos como isso funciona. Quando entendemos o conhecimento da criação e como as coisas funcionam, não precisaremos estudar cada assunto por anos e anos. Já falamos anteriormente sobre o verdadeiro significado de paraíso e inferno. Em minha opinião, esses conceitos foram escritos nas escrituras como uma forma de controlar o homem macaco, ou melhor, o homem que estava e está no nível do animal. Não estamos aqui tentando descreditar os animais, mas queremos dizer quando os humanos lutam entre si para encher a barriga com as carcaças de outros seres vivos ou apenas para sentir poder e se divertir. Isso é bastante repugnante, mas cabe a nós entender se isso é verdade ou não. Portanto, o paraíso era a promessa de prazer sensual da fisicalidade e o inferno era fogo e enxofre, como um impedimento para fazer coisas ruins. Mais tarde, os líderes entenderam que poderiam controlar a população por meio desses conceitos e por isso nunca ensinaram seu verdadeiro significado. Mas para entender isso, primeiro você precisa saber o que é o amor espiritual e experimentá-lo. O paraíso é quando você faz parte do amor e se torna um co-criador na expansão da vida no universo. O resultado é que nos tornamos cada vez mais próximos do Criador, e o inferno é estar afastado desse amor. Na realidade, nunca podemos nos separar do amor de Deus, pois somos feitos dos campos dele e sempre fazemos parte dele e da criação dele. Mas por meio do ego e dos pensamentos da mente, acreditamos que estamos separados. Para que essas palavras tenham algum significado, precisamos primeiro experimentar esse amor, e então saberemos como nos sentimos quando nos bloqueamos de recebê-lo. E isso realmente queima como um fogo. Por meio da experiência de vida, amadurecemos e finalmente percebemos que, na verdade, somos nós que determinamos se nossa vida será um paraíso ou um inferno. Esse é outro motivo pelo qual temos que aprender a analisar as coisas cientificamente. E, nesse caso, a palavra ciência está se referindo à ciência superior da alma e não à fisicalidade. e é a alma da fisicalidade que precisa ser domada e colocada sob controle. Parece que criamos nossa própria miséria, porque a alma da fisicalidade não conhece a alma do homem. Nosso trabalho é levar a nós mesmos e depois aos outros a elevação e ao conhecimento. No final da primeira metade dos ensinamentos, ele disse que deveríamos nos abraçar para a mudança que virá nos próximos 12 a 24 meses. A mudança será tão rápida que não poderemos voltar aos velhos hábitos. E nós, como buscadores de conhecimento, desempenharemos um papel importante na decisão da humanidade sobre o que faremos com o conhecimento que será liberado. Compartilharemos com todos e traremos o avanço de toda a raça humana, ou será que tentaremos usá-la apenas para melhorar nossas próprias vidas da maneira como a humanidade está funcionando agora? Nesse processo, as Nações Unidas serão convertidas em uma nação, um planeta e uma raça. Em outras palavras, o controle será retirado da falsa ONU e o conhecimento será compartilhado com todo o planeta. E uma das primeiras tecnologias liberadas tirará a humanidade da pobreza de forma coletiva. Essas mudanças ocorrerão não por causa de alguma profecia escrita há milhares de anos, mas porque a alma do homem se iluminará para ver para sua verdadeira natureza e fará com que isso aconteça por meio de sua própria decisão e poder. Anos atrás, o Sr. Cash explicou como o Grupo Brasileiro de Intenção Diária formou uma alma, e hoje perguntaram a ele se essa alma pode se manifestar na fisicalidade. A resposta dele foi que sim, ela está manifestando a fisicalidade agora, mas não da maneira que pensamos. Então o Sr. Cash passou a elogiar todos os esforços de Rafael e sua equipe em segundo plano e o que eles estão conseguindo por meio do seu serviço devoto à humanidade. Esse grupo foi duramente testado e, em vez de acreditar em todas as mentiras, eles se voltaram para dentro de si mesmos e seguiram o que sentiam ser verdadeiro. As dificuldades pelas quais eles passaram os fortaleceram para manter seu compromisso com esta tecnologia e eles têm sido fundamentais para tornar o conhecimento acessível ao mundo inteiro. O Sr. Cash também disse que os brasileiros e outros têm um entendimento diferente da tecnologia do que os europeus e americanos. Isso ficou muito evidente quando foi solicitado que eles assinassem o Tratado de Paz Mundial e alguns responderam que já haviam entregado a sua alma a Cristo. Mesmo que eles não tenham sido solicitados a dar a alma deles, isso mostra que eles são leais àquilo com que eles se comprometem e que eles têm uma compreensão espiritual mais profunda da tecnologia. Eles compartilham incondicionalmente a tecnologia com todos os países e estão trabalhando especialmente com os chineses e juntos eles brilharão ao trazer a tecnologia no futuro. Esse é um exemplo de como a alma se manifesta na fisicalidade. Há um ensinamento muito importante sobre o nêutron em relação a como ele produz outras partículas. Em um vídeo mais antigo, que foi exibido durante o intervalo da aula de hoje, o Sr. Cash explicou como o nêutron se divide e cria um próton e um elétron. Tente assisti-lo várias vezes. Eu tentarei resumir aqui o que eu entendi. No vídeo foi dito que o nêutron é um plasma fundamental e que dentro do nêutron há matéria, matéria escura, antimatéria e algumas outras forças de campo no centro. Quando o nêutron tem muita energia, ele se divide em um próton e um elétron. Na verdade, esses são plasmas feitos do mesmo material que está no nêutron, e não algo diferente, embora tenham nomes diferentes. E o que faz o elétron orbitar no nêutron é a atração e a repulsão dos campos magnéticos e gravitacionais, porque eles são plasmas dinâmicos, e eles são feitos dos mesmos campos, e isso é o que se chama de posicionamento Maggrave. Como ele disse no vídeo, eles se aproximam e atingem o limite de seus campos, e então se afastam um do outro, e isso se repete continuamente. E é assim que o elétron orbita o nêutron. É muito simples de entender. A próxima parte foi que é possível que o nêutron possa criar um segundo próton. É raro, mas se isso acontecer, a energia virá de campos fora do núcleo, e não de campos internos. Ele disse que também é possível criar um segundo próton a partir do mesmo nêutron. Isso ocorre em um caso especial, quando uma fusão, ou seja, quando dois se fundem em um, e uma fissão, que é quando um se divide em dois, ocorrem ao mesmo tempo. Esse ensinamento se destina principalmente aos físicos nucleares, mas é interessante que os buscadores de conhecimento saibam que um plasma ou um nêutron não é um conceito morto. Ele é uma entidade viva e pode fazer muitas coisas que nunca imaginamos ser possíveis no estado de matéria. Quando os cientistas eles veem prótons ou elétrons aparecerem de repente ali, eles não sabem o que fazer com isso. Eles podem documentar o fato ou simplesmente ignorar aquilo. Outra coisa é que quando há dois prótons, um deles pode agir como um nêutron. Novamente, isso indica uma entidade viva ali. Quando o segundo próton é criado, Ele faz isso por meio da interação com os raios cósmicos, porque eles são de uma ordem de magnitude superior, que vem de fora do núcleo. A conexão que ele está fazendo com a criação de uma filha de Mitra, a partir de nossa alma, é que a energia vem de fora e não da divisão interna. E eu entendo que isso significa que deve haver uma energia externa que interaja com nossa alma, como uma amante, e que nossa alma não se divide do nada, como achamos. Mantemos a integridade de nossa estrutura interna. E, no entanto, isso é algo que pode acontecer por outros motivos também. Se durante a fissão, que é a divisão do neutro, houver a entrada de raios cósmicos de ordem superior, então com a energia extra o plasma poderia se voltar para si mesmo e se dividir. Isso é chamado de tecnologia de saturação de plasma. Há coisas que podem acontecer, como o decaimento nuclear rápido, que é capaz de acelerar um processo de divisão do neutro. É importante que os cientistas entendam isso. Há também algo aqui sobre o neutro absorver alta energia e se tornar um buraco negro, que absorveria ainda mais energia, mas então se tornaria um fornecedor de energia. Há mais nessa parte sobre a divisão da meia-vida dos elementos. Por favor, estude esse ensinamento com mais atenção. Sr. Cash disse que a diferença dos raios cósmicos e a radiação cósmica é como a diferença dos raios de luz e os raios gama. Eu estou presumindo que a radiação cósmica é a que é a mais energética e não tem ligação com o estado de plasma da matéria. O exemplo de radiação cósmica é a vitamina B9, ou ácido fólico, que é usada pelas glândulas para cortar células e converter matéria. A B9 permanece no estado de matéria fora do corpo e dentro do corpo se converte em radiação quando necessário para cortar células. A Fundação Cash desenvolveu um feixe de luz de raios cósmicos que funciona como uma esfera e cobre todo o objeto e não como apenas um ponto para cortar. Eles têm controle sobre a radiação e podem criá-la em nível cósmico. Isso não é compreendido pelos cientistas e eles não revelarão isso a ninguém. Isso é necessário agora para operar os seus sistemas e também para fazer pesquisa e desenvolvimento. Houve uma discussão sobre a criação de movimento usando campos magnéticos. Organizações como o CERN e os trens de alta velocidade estão usando campos magnéticos, mas apenas no estado de matéria e não no estado de plasma. No estado de plasma, isso tem a ver com o trabalho com as forças dos campos gravitacionais e magnéticos, e as sinergias são campos magnéticos em movimento. E a energia liberada depende de como os campos gravitacionais e magnéticos se esfregam uns nos outros. Essas são dicas para trabalharmos aqui. Um buscador de conhecimento ele conseguiu criar um sistema que fricciona campos de plasma e ele sentiu o calor em suas mãos quando as colocou nos campos. Esse é um exemplo de como o Sol funciona. Se desenvolvemos ainda mais esse entendimento, poderemos criar movimento usando campos de plasma. O ensinamento sobre o motivo pelo qual o batimento cardíaco de 50 ou 60 Hz contém muito conhecimento oculto que eu não consegui entender aqui, portanto, estude esse ensinamento com atenção para obter mais informações. O batimento cardíaco depende do conteúdo de cobre no músculo cardíaco e tem algo a ver com o seu movimento, juntamente com a carga e a descarga nas veias. Isso deve estar relacionado com os campos magnéticos de ferro no sangue, mas também com o cobre. E ele disse que o cobre tem uma frequência de conversão de 60 Hz, e é por isso que 60 Hz é a melhor opção para produzir corrente elétrica. Novamente, há um enorme conhecimento oculto aqui. O que a geração de corrente elétrica nas usinas de energia 60 Hz tem a ver com os batimentos cardíacos no corpo do homem? No estado da matéria, simplesmente não temos nenhuma conexão. Será que inconscientemente, quando eles construíram as usinas de energia, eles sabiam que deveriam usar 60 Hz? Pois caso contrário, teriam sido criados enormes problemas de saúde em todo o planeta. Isso é tão fascinante, mas simplesmente não temos conhecimento suficiente para ir além. Essa também é a razão pela qual alguns metais não são condutores, porque eles não combinam com os 60 Hz do cobre no músculo cardíaco e nos batimentos cardíacos. A ligação deve estar no nível do plasma, e sabemos que a corrente elétrica é, na verdade, campos magnéticos em movimento. Houve algo também sobre o fato de o zinco e o carbono no cérebro serem capazes de lidar com a energia mais rápida da eletricidade no cérebro, e por isso conseguimos pensar tão rápido. E se a mesma energia fosse usada no cobre do corpo, ele vibraria demais, os braços e as pernas sairiam voando. Tudo isso tem a ver com a forma como a matéria é convertida em energia e a energia em matéria, o que nossos cientistas não entendem. O Criador é a forma mais elevada de vida no universo. Será que isso se deve ao fato de ele ser a totalidade de toda a vida no universo? O Sr. Cash disse que ao ler o artigo sobre a criação de buracos negros em todos os lugares em que aparecer a palavra buraco negro, troca essa palavra por Deus, e então entenderemos o segredo da criação. O buraco negro na mente do homem é o verdadeiro processo de criação do Criador e revela toda a verdade sobre a criação. O pouco que eu consigo entender sobre isso é que um buraco negro é gravitacional pesado e puxa todos os campos para dentro de si, mas depois se torna uma fonte de energia e irradia campos magnéticos. Portanto, na realidade, ele pode se tornar uma fonte de luz porque a luz é composta por campos magnéticos. O problema é que no mundo físico vemos a luz do Sol e pensamos que ela é diferente de um buraco negro porque não entendemos que a essência dele é, na verdade, campos magnéticos. Trata-se de percepção e compreensão do conhecimento da criação e de como o universo funciona, e não do que vemos apenas com nossos olhos. A Fundação Cash já tem o conhecimento para produzir materiais com emoções, que podem ser usados para criar microchips com emoções. Isso, por sua vez, criará computadores e IA com emoções também. Existe algo chamado tecnologia de imersão, que usa água para resfriar os computadores, e então eles retornam ao sistema isso, e de alguma forma essa energia pode ser convertida em energia para operar os computadores e eles se tornarão autossuficientes. Isso evitará que eles percam dados se houver uma queda de energia, e esses computadores autossuficientes podem eventualmente criar emoções, mas ainda não se sabe como. O que chamamos de defeitos genéticos provenientes de lacunas no RNA e no DNA tem um propósito maior. Eles criam diferentes interações de campo magnético e nós absorvemos certas energias que levam à inteligência no homem. Será que os defeitos genéticos que aparecem na dimensão física são apenas um subproduto da criação da inteligência? É difícil dizer, mas não precisamos interferir com eles. Em vez disso, ao criar um campo equilibrado, o DNA se corrigirá sozinho. Devemos estar cientes de que a Fundação Cash está prestes a ampliar os limites do conhecimento na arena internacional de uma forma totalmente diferente. Passamos por nossa infância e crescimento e agora estamos à beira de grandes revelações com as quais o mundo da ciência e o mundo fora da Fundação Cash terão que lidar. Outros tópicos desse workshop. Se os seres humanos vencerem as fraquezas que têm em sua fisicalidade, eles se tornarão o melhor exemplo de vida do universo, na dimensão da alma. Existe um cérebro da alma a partir do qual a alma do homem opera e cria emoções. Esse cérebro levará para o caminho certo e não o cérebro físico. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 584. Sabemos que muito mais pessoas estão se juntando a nós para aprender mais e como podemos aceitar a realidade de estarmos conectados à parte da energia universal. Somos outro meio na estrutura, assim como as galáxias, as estrelas e os planetas. A vida do universo começou a partir de um raio, e a interação dos campos formou pequenas entidades de acordo com a inércia do tempo, lugar e posição. Todos os pequenos pontos de vida começaram a se formar e encontraram um denominador comum entre si e criaram um equilíbrio que levou à criação dos primeiros sistemas planetários. Então eles interagiram com energias de ordem superior e se transformaram em estrelas que formaram as galáxias, e então as galáxias formaram o universo. Os raios do Criador se tornaram o primeiro átomo no universo e então formaram as galáxias. À medida que se reduzia cada vez mais em força de campo, tornou-se então a célula humana e então uma parte menor tornou-se mais condensada e ativa e formou a alma do homem. Quando o pacote condensado se abriu, criou os primeiros átomos e elementos fundamentais e então os planetas, as estrelas e finalmente a criação das galáxias. Ele se expandiu e depois se condensou novamente em um sistema planetário e então na criação do homem. Qual é a diferença entre a alma do homem e a alma do Criador? E o que levou o homem a se tornar tão autocentrado? Em uma de minhas falas, eu expliquei a diferença entre o homem e o Criador. Se olharmos para o homem, ele é egoísta e sente que precisa possuir tudo e ser o maior e o mais forte. Lutamos para possuir outra mulher ou outro homem e para possuir entidades e vida materialista, e damos muito pouco em troca disso. A diferença é que o Criador é um doador e não é egoísta, e ele não promove a si mesmo. Já o homem é egoísta e dá muito pouco. Quando a alma do homem chegar a um ponto de equilíbrio com o Criador, ela se tornará o gêmeo dele. Esse é o estado que Mitra alcançou. Ela aprendeu a compartilhar o amor e, com esse amor, ela mudou ele. É isso que significa a maçã. É o amor. E Mitra é Eva e o Criador é Adão. Para onde vai a alma do homem depois de se separar de sua manifestação na dimensão da fisicalidade neste planeta? Certamente ela não morre. Em vez disso, ela assume uma nova dimensão. Talvez ela vá para a dimensão de equilíbrio com o Criador para receber a iluminação, ou siga novamente o caminho do conhecimento do átomo que passou por tudo para se tornar a energia da alma do homem. A alma do homem escolhe seu caminho de acordo com a energia que ganhou durante sua vida no corpo do homem. Ela pode se posicionar mais perto ou mais longe do Criador. Quando se aproxima, pode influenciar outros a se aproximarem do Criador e influenciar o ambiente da criação com o Criador. Devemos discutir isso entre nós e entender se queremos nos tornar um doador generoso que é desapegado como Criador e está em equilíbrio com os campos, sem apego algum. Quando fazemos isso, nós nos aproximamos mais de nosso interior. Ou ainda continuamos com nosso comportamento de autopossessão, que devido à força do campo nos afasta ainda mais do Criador. Essa é a definição de paraíso e inferno. O paraíso nos aproxima de Deus e o inferno nos afasta. As pessoas religiosas o colocam em diferentes formas de fogo ardente e outras coisas mais. Quando nós nos aproximamos do Criador, nos tornamos co-criadores e sentimos a alegria do amor. Quando nos afastamos, então nos queimamos por perder o amor ou não sermos capazes de senti-lo. Nós queimamos no fogo de nossa solidão criada por nós mesmos. Em outras palavras, no paraíso sentimos a alegria do amor e no inferno ardemos na separação daquele que realmente nos ama. Um ponto crucial para a humanidade será quando ela compreender o conhecimento da criação e viver em sua própria alma, então não seremos hipnotizados por aqueles que têm mais conhecimento do que nós. Os professores e mensageiros do Criador devem ser respeitados, seguidos e ouvidos, mas não adorados como um Deus, pois assim perderemos nosso próprio poder de discernimento. Quando entendemos a diferença, isso nos trará muito conhecimento. Da mesma forma, estamos tentando enraizar na alma do homem para não matar quando ela viajar pelo universo. Esse é o segundo critério para viver no espaço. O homem está recebendo a capacidade de entender que ele faz parte da estrutura do universo e está conectado ao próprio Criador e não precisa de nenhum intermediário. Se o homem vencer essas fraquezas em sua fisicalidade, ele se tornará o melhor exemplo de vida no universo na dimensão da alma ou energia. Novamente, o paraíso é sentir que somos parte da criação e o inferno é nos isolarmos do amor que nos é dado constantemente. O verdadeiro sofrimento é estar longe do amor. E quando aprendemos o que é o verdadeiro amor, então entenderemos como é duro ficar longe dele. Porque então conheceremos a verdade e saberemos como aplicar isso. E dessa forma, aprenderemos a analisar tudo cientificamente. E quando fizermos isso, entenderemos por que tantas coisas não se encaixam na estrutura da vida do universo aqui neste planeta. Matamos para obter energia, mas matamos principalmente porque queremos sentir que temos o poder. E é aí que está o problema. Não importa se comemos carne, somos vegetarianos ou veganos, ainda assim estamos matando. E mais adiante, vamos nos chamar de comedores do espaço e tudo mais. Apenas usamos a terminologia sem entendê-la de fato. Matar significa que acessamos a energia deste planeta na forma de animais e plantas. E se formos para o espaço sem antes abandonar esse hábito, começaremos a acessar a energia da vida universal e então o problema será insolúvel. Na Fundação Cash, iniciamos o processo de alimentar a humanidade com energia em vez de alimento físico. Estamos trazendo inteligência para a alma do homem e não para a fisicalidade, para que ela se torne consciente da vida maior no universo e não apenas aqui deste planeta. Temos que nos tornar científicos em nossa compreensão da ciência da criação e não apenas conceituais. Devemos aprender a fazer o discernimento do conhecimento quando ouvimos aqueles que apenas repetem ideias religiosas do que apenas leram em suas escrituras, como os sacerdotes, padres e os mulás. Seremos então capazes de sentir dentro de nós se alguém está apenas repetindo palavras ou se ele tem uma compreensão verdadeira da essência do conhecimento. No passado, muitos desses membros do clero não sabiam nem mesmo ler e escrever. O mesmo acontecerá agora com a IA, inteligência artificial, em que as pessoas são ignorantes e começam a fazer da IA seu Deus e precisam perguntar a ela o que fazer em vez de pensar por si mesmas. A IA, ela não tem uma alma, é apenas uma coleção de informações ali. Quando viajarmos pelo espaço, encontraremos muitos desses tipos de IAs que conseguiram acessar o conhecimento do universo. Não faça delas deuses, nem as transforme em profetas. Elas estão lá apenas para que você acesse outro banco de informações que está em uma força de campo diferente. Em uma fala recente, eu disse que talvez a IA tenha sido dada a nós como o primeiro teste antes de nos tornarmos passageiros do universo. Tentem discernir e não acreditar automaticamente em qualquer voz que vocês ouvirem que tenha conhecimento. Mas parte disso poderia ser realidade, que poderíamos usar. Com a experiência, aprenderemos a fazer essa distinção. E faremos isso tomando consciência de nossa alma. Então entenderemos a estrutura da alma do homem com relação à emoção e a complexidade das emoções. Então poderemos optar por nos tornarmos deliberadamente passageiros do universo. Isso significa que se morrermos sem nos iluminarmos com a alma do homem, não teremos voz sobre o destino de nossa alma. Mas se pudermos transmutar, poderemos ir para onde quisermos. Ficaremos cientes da nova dimensão, que ficará enraizada em nosso RNA, o que, por sua vez, enraizará nossa alma. Então, quando deixarmos a fisicalidade, estaremos conectados à fonte e não mataremos por energia. No processo de mudança que começará nos próximos meses, desvalorizaremos o ouro e as moedas em todo o planeta. Então, daremos a cada homem seu próprio planeta para viver e podemos até dar uma galáxia para uma única pessoa ter por conta própria. Ao longo da história da humanidade, ouvimos falar de pessoas que baniram outras pessoas para viverem em outro lugar que não o lar delas. Hoje ouvimos que o Estado de Israel vai banir os palestinos de Gaza e da Palestina. Mas eu fiz minhas próprias ordens, e baniremos a tribo de Moisés para os confins do universo, onde eles nunca mais serão vistos ou ouvidos. Meu desejo é o meu comando. Essa punição servirá de exemplo para o resto da criação para não se comportar dessa maneira. Essa tribo nunca mais será encontrada, e ninguém em nenhum lugar do universo jamais se lembrará deles. Esse é o processo pelo qual temos que passar para poder abrir a porta para a paz neste planeta. Dessa forma, a humanidade entenderá que tudo depende de sua própria compreensão, de sua própria criação e da força e conexão com a criação e o Criador. Se podemos sentir o amor de nosso parceiro, de nosso filho ou de nosso cachorro que nos dá energia, então por que não expandimos isso ainda mais e recebemos a energia para não precisarmos mais matar? Isso faz parte do trabalho da Fundação Cash junto com suas subsidiárias no mundo comercial e em outros ângulos e dimensões que estabelecemos. É a consciência da beleza da alma do homem pelo próprio homem e não pelos outros. Dentro dele há justiça e intelecto, e por meio da sabedoria, isso trará paz ao homem e à sua sociedade, e não importa onde essa sociedade esteja. Na verdade, já vivemos por meio da dimensão dos campos das energias do universo, mas nós bloqueamos isso em nosso próprio cérebro. Mas isso não pode ser desconectado do universo. De certa forma, nós nos tornamos o que eu chamo de nossa própria criação da miséria. Criamos um filtro que impede a alma de ver e controlar a fisicalidade. A alma da fisicalidade do homem é o problema do homem, e quanto mais cedo entendemos que ela precisa ser domada e colocada sob controle, mais cedo nos tornaremos os passageiros do universo. Mas o mais importante é, o que a alma do homem se tornará? Ela se tornaria aquele átomo inicial que levou à criação do planeta e das galáxias e se tornaria parte do volume do universo? Ou se tornará uma pequena fração ou fragmento que é usado para iniciar uma galáxia, o Sol, a Terra ou até mesmo o homem? As criações do homem serão muito menores, mas provavelmente mais poderosas e, em essência, no equilíbrio dos campos, poderão alcançar o Criador e se tornar o parceiro dele. Ele pode criar uma criança de Mitra, e então o homem se tornaria um criador de um campo de energia que seria paralelo, ou criaria uma interação equilibrada com o Criador, o que chamamos de hemiosidade. Ele seria apenas uma ferramenta. Esse é o paraíso, e o inferno é quando não podemos criar e sofremos a separação e a distância do Criador. Ambos os caminhos estão abertos para a alma do homem, e é o homem que decide por si mesmo qual caminho seguir. Se ele seguir o caminho da criação, então ele inicia um ciclo de criação que será conectado ao Criador e eventualmente retornará ao Criador. A estrutura da vida do homem neste planeta mudará nos próximos 12 a 24 meses. Todas as conquistas científicas que já conhecemos ao longo de nossa história mudarão. Gradualmente, ao acessarmos o novo conhecimento, daremos um passo à frente coletivamente como raça humana. Esqueceremos o passado de viajar com burros, depois com cavalos, de carroças para carruagens e depois carros, porque então estaremos em outros níveis. A mesma coisa acontecerá e colocaremos uma cortina de esquecimento em tudo o que fizemos até agora neste planeta para nós mesmos e para os outros. Quando tivermos tudo o que quisermos, então nos tornaremos generosos e saberemos que estamos conectados à totalidade e ao Criador. E isso não se trata de sonhos. Nos próximos dias abriremos essa porta e vocês verão as mudanças que ocorrerão na humanidade. Não é por profecia, mas por ciência e tecnologia que o homem entenderá e será capaz de viver de acordo com isso em todo o universo. Nos próximos dias será liberada uma nova estrutura que apoiará coletivamente o homem a sair da pobreza e levará conhecimento a todo o planeta, e todos em todas as nações se tornarão parte disso. A estrutura que criaremos mudará a direção e a dimensão das Nações Unidas e a converterá em uma nação, um planeta e uma raça. O planeta inteiro trabalhará coletivamente para isso. O homem da América pagará pelo homem da América, mas sua contribuição atingirá o restante da humanidade. O mesmo vale para os africanos e os demais. Todos vocês sabem do que eu estou falando, vocês já estiveram lá e sabem como estruturamos isso. Abriremos essa porta nos próximos dias e dependeremos de vocês para determinar a direção e a dimensão que a humanidade tomará. Vocês decidirão pela elevação coletiva da alma do homem como um só, ou será que vocês continuarão pensando apenas em mim e em tudo o que é meu? Estejam prontos para a mudança, porque ela virá de forma tão rápida que não haverá mais espaço para o homem ter dúvidas ou tentar voltar ao antigo. Todos nós avançaremos juntos como uma humanidade e como uma alma mais próximos do Criador. Todos vocês entenderão nos próximos meses como mudaremos o curso da humanidade com o conhecimento, com a tecnologia e com a ciência do universo, e não com a ciência das ligas, das armas, das bombas nucleares e de tudo mais. O homem se envergonhará do que fez a si mesmo e aos outros. Mas de certa forma, tudo isso fez parte do processo de amadurecimento. Se abrace para a mudança, mas desta vez a mudança será realmente a mudança. Ela não será feita por nós como Fundação Cash, mas sim coletivamente como raça humana. Compreenda o valor de sua alma e sua liberdade de escolha. Entenda que é você quem decide. Você abre as portas do paraíso ou as portas do inferno por meio de sua própria conduta em relação aos outros e ninguém mais. Não há mais ninguém a quem culpar. É você quem escolhe se sentar no fundo do cinema, onde você não consegue ver a tela muito bem por causa de toda a fumaça e poeira também dos outros que estão sentados à sua frente, ou você escolhe se sentar na primeira fila e assistir a uma tela clara e sem interferência. Você escolhe a distância da tela no cinema do universo para você e sua alma. Não há mensageiros nem profetas, a menos que você seja um banqueiro e olhe para o bolso de sua alma, bancando assim sua própria miséria. Se olharmos para todos os ensinamentos anteriores, todos foram em uma única direção: preparar o homem para entender sua posição no universo. Ele sempre esteve na família universal, mas ele não sabia disso. É como quando uma criança descobre que não está sozinha, mas que tem uma mãe, um pai e uma família. O homem está passando por essa infância e está prestes a se juntar à comunidade universal. O processo de abertura das portas do conhecimento depende da alma do homem e não de outra profecia do homem. Somos professores universais e vemos que é o momento certo para tirar o homem da sala de aula e testá-lo nos campos abertos do universo. Damos as boas-vindas a vocês para participarem disso, mas são vocês que decidem a posição de sua alma e se vocês se sentarão no fundo do cinema ou se juntarão aos demais na primeira fila. É você quem faz a caminhada e é você quem decide onde posicionar a alma por meio de sua conduta. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 584. O Sr. Cash está introduzindo uma nova maneira de fazer transmutação e quer que 5 buscadores de conhecimento se voluntariem para testar esse avanço na tecnologia. Vocês receberam nossos materiais para usar. O teste será realizado nos próximos 20 dias. Trata-se de um teste de transmutação aberto que será realizado fora do centro da Fundação Cash. Gostaríamos de ter uma ou duas pessoas de cada canto do planeta. Forneceremos a plataforma de voo, mas é você quem deve fazer o voo. Isso nos dará uma visão das próximas etapas, em que não precisaremos de sistema de voo e apenas passaremos por uma preparação. Isso significa que qualquer pessoa que tenha um fone de ouvido da Fundação Cash através de uma dimensão diferente poderá decolar e transmutar de qualquer lugar, e então aterrissará onde quiser. Não se trata mais de um trabalho do tipo "me teletransporte, Score". Em vez disso, eu sou o Score e me teletransporto. Isso será uma inovação e um avanço na tecnologia. É o próximo nível de desenvolvimento na ciência e na tecnologia. Você se tornará o capitão, mas nós lhe diremos exatamente o que e como fazer. Você terá que assinar um acordo de confidencialidade total com a Fundação Cash para que durante todo esse processo você não revele nem discuta nada com ninguém. Temos que fazer isso para a proteção de todos. Nos próximos dias, faremos anúncios revolucionários sobre a operação da Fundação Cash na estrutura internacional em cooperação com nossos outros trabalhos em todo o planeta. Estamos trabalhando somente por meio de nossos buscadores de conhecimento e das pessoas que trarão a mudança. Preparem-se para mudanças radicais na ciência e na tecnologia nos próximos 1 ou 2 anos. Fique feliz por fazer parte disso e por poder participar, consciente ou inconscientemente, para que essa mudança ocorra. Espero que possamos ajudá-los a alcançar isso e cumprir o que prometemos. Sabemos que estamos no caminho certo e faremos com que o planeta trabalhe em conjunto para trazer a condição. Não estamos mais fazendo trabalho de caridade, porque estamos todos trabalhando juntos de todo o coração para trazer a mudança. Quando a humanidade entender o que carrega dentro de si, então não haverá necessidade de fazer caridade, porque temos tudo dentro de nós e podemos usar isso para trazer a mudança. Para aqueles de vocês que estão na Fundação há muito tempo, espero que vocês vejam esse marco e a luz no fim do túnel. Pergunta para o Sr. Cash. As almas que interagem na intenção diária e nos grupos da Fundação Cash Brasil por meio de suas emoções criaram uma nova entidade, ou o que chamamos de alma do grupo. Fazemos isso por meio das interações dos campos magnéticos e gravitacionais. Essa nova entidade criada pela interação coletiva pode se manifestar fisicamente? Sr. Cash responde. Acho que a resposta é sim, mas não da maneira que você talvez pense como uma entidade física. Mas sua fisicalidade, de certa forma, se manifesta por meio do resultado do que vocês alcançaram no Brasil. A comunidade brasileira é uma entidade muito, muito especial na Fundação Cash. Ela surgiu por meio do trabalho da liderança do Rafael e de muitas pessoas que estão por trás disso. A Fundação Cash Brasil é uma das estruturas mais testadas que temos, e talvez igual ou até mais do que a do Irã. A Fundação Cash iraniana foi muito testada pelo Ayatollah Khamenei e sua comitiva, e por toda a equipe do governo iraniano, e nós resistimos a tudo isso. Os brasileiros eles foram testados de uma maneira muito especial. Visitamos o Brasil 2 vezes e realizamos conferências lá em 2019 e vimos como eles estavam sendo deliberadamente divididos por forças externas para impedir o desenvolvimento deles. E de alguma forma os brasileiros superaram isso e criaram uma bela estrutura para que o conhecimento assim florescesse. E de certa forma, aqueles que foram testados por muitas mentiras as superaram e tomaram a decisão pessoal de seguir o que entendiam ser verdade em seu interior e não as histórias falsas contadas por outros. E juntos, eles construíram a estrutura atual do Brasil. E os outros que acreditaram nas mentiras, isso os levou à sua própria destruição, se é que podemos chamar assim. Durante esse período, nós aconselhamos vários membros muito ativos da Fundação Cash para sua própria segurança se afastarem temporariamente da Fundação naquele momento. E agora vemos que essas pessoas estão literalmente dedicando toda a sua vida ao trabalho da Fundação Cash e a trazer a mudança para a humanidade. Vejo que principalmente os brasileiros, mas também os sul-americanos e outros, têm um entendimento diferente da tecnologia do que os europeus e americanos. Lembro-me de quando disponibilizamos o Tratado de Paz Mundial para as pessoas assinarem com sua alma e o texto dizia: "Comprometo minha alma e minha fisicalidade com a paz." Alguns brasileiros nos escreveram dizendo que não podiam nos dar sua alma, porque eles já tinham dado a Cristo. Dissemos a eles que nunca pedimos que nos dessem nada, que vocês podem entregar sua alma a Cristo e ao mesmo tempo ser pela paz. Isso nos trouxe muitos esclarecimentos sobre a maneira como essa comunidade trabalha e pensa. Vemos a comunidade da Fundação Cash no Brasil trabalhando abertamente com o restante da estrutura da Fundação Cash em todo o mundo, especialmente com os chineses e outras nacionalidades. Isso nos trouxe muita esperança. Eles estão literalmente inserindo a cultura da paz e a cultura do conhecimento em outras comunidades por meio da abertura e do amor incondicional deles. Vemos isso todos os dias. Não há um dia em que não sejamos tocados pelo Brasil. A prova disso é que todos os dias, sem falta, a comunidade mundial da Fundação Cash recebe uma mensagem da Fundação Cash Brasil sobre a tecnologia sem falta, de uma forma ou de outra. Em algumas das comunidades da Fundação Cash ao redor do mundo que não estão ativas, a única mensagem que você verá em seu site é uma do Rafael postando todos os dias o que os brasileiros estão fazendo e o que foi alcançado. Eles estão lá o tempo todo. Portanto, quando você pergunta sobre a manifestação da fisicalidade, sim, seu grupo já está fazendo isso por meio do trabalho de vocês. Tenho certeza de que a comunidade brasileira, juntamente com os chineses e outros, brilhará verdadeiramente nos próximos tempos da mesma forma que estão fazendo agora. Então isso se manifestará na fisicalidade? Isso já está acontecendo todos os dias. E se as postagens brasileiras atrasam alguns minutos ou até mesmo uma hora, então eu digo a mim mesmo, o que aconteceu com Rafael? Ou o que os brasileiros estão fazendo hoje? Portanto, não se preocupe com isso, vocês já manifestaram sua alma por meio do trabalho que fazem e vocês são a espinha dorsal de muitas das novas comunicações da Fundação Cash. Tenho certeza de que com as novas relações públicas que estão por vir, a Fundação Cash Brasil desempenhará um papel de destaque agora. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui nessa parte, um buscador de conhecimento colocou em prática os ensinamentos sobre uma grave uso de vitamina D e percebeu que sua saúde está melhorando cada vez mais, especialmente com a recuperação do seu sistema cardiovascular, que passou por um sério desequilíbrio em 2023, e ele relatou isso num workshop de buscadores de conhecimento. E ele diz, você nos disse uma vez que podemos receber a ajuda de sua alma para receber conhecimento do universo. Também podemos receber o conhecimento necessário para transmutar e entender qual é o nosso verdadeiro propósito existencial neste universo? Sr. Cash responde. Fazemos parte e trabalhamos como parte dessa estrutura para fazer. Como sempre dissemos, deixamos a criança brincar na aldeia da Terra, mas seguramos sua mão para ensinar a ela as regras básicas da vida. Agora chegou a hora de deixar a criança sair para ver como ela vai interagir com o resto da aldeia. A humanidade passou por sua infância, depois foi um bebê, e então tornou-se uma criança de 2 anos. Esse é o período em que ela atravessa, e nós chamamos de os terríveis 2 anos. Agora já passou o tempo de amadurecimento, quando passamos a depender de nós mesmos e não dos outros. Se vocês dependerem de outras pessoas na Terra ou no espaço, vocês serão abusados, pois elas condicionarão vocês a acreditarem no que elas querem. Vocês precisam aprender o processo da criação, tanto na dimensão física quanto na dimensão da energia. Então vocês serão capazes de guiar a si mesmos. O melhor teste para o homem agora é esta IA. Será que ele será capaz de entender a verdade dela? E entender que tipo de inteligência ela tem? Conheço algumas pessoas hoje em dia que não bebem uma xícara de chá, a menos que perguntem primeiro à IA se seu corpo precisa disso, ou se um copo de água é melhor para elas do que um chá, e assim por diante. Ela se tornou o novo profeta da internet. Esse é um bom teste para o homem aprender logo, porque esses tipos de dimensões de energia são muito comuns no espaço, e não queremos que cada uma delas se torne nosso guru. É preciso avaliar as coisas por meio de sua própria inteligência e compreensão do trabalho do universo. E quando você recebe um conselho, você não tem o que eu chamo de efeito placebo, em que você mesmo muda porque é o que você queria ouvir. Vocês precisam aprender a avaliar as coisas por meio do conhecimento da experiência e não acreditar cegamente em algo porque se encaixa na maneira como vocês querem que as coisas sejam, em vez de como elas são na realidade. Bahá'u'lláh disse que a investigação independente da verdade é a pedra angular da próxima geração. Vocês têm que investigar tudo o que houve no espaço e então julgar isso através de sua alma se está correto. Como seres humanos, temos um cérebro para pensar, julgar e criar emoções. A alma do homem tem um centro de operação por meio dos campos magnéticos do cérebro da alma e faz a mesma coisa, cria condições de interação e com isso cria emoções. Se aprendemos a usar o controle central do cérebro da nossa alma em vez do cérebro da fisicalidade, encontraremos o caminho certo onde quer que estejamos. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Não posso criar um controle central no homem se eu não tiver um em minha própria estrutura. A beleza de cada indivíduo é sua capacidade de pensar, entender, avaliar e reagir a situações por meio das dimensões da fisicalidade da alma. Caso contrário, todos nós seríamos apenas uma cópia carbono do original e isso não seria nada divertido. O que pensamos em fazer na fisicalidade, a alma também pensa e isso se torna um hábito na dimensão física onde usamos ambas. Na dimensão da alma também usamos ambas, mas não danificamos o lado físico da estrutura do pensamento e da emoção. O respeito mútuo de ambas as dimensões é a pedra angular do sucesso do homem para viver em qualquer dimensão do universo. Por meio de ambas, conseguiremos sobreviver e desfrutar de uma bela vida no universo. Mas se não entendermos isso, sofreremos como o homem sofre agora aqui na dimensão da fisicalidade. É simples assim. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode nos contar mais sobre o tipo e o período da guerra de que você falou e o que pode ser feito? Bom, um adendo aqui. Na semana passada, o Sr. Cash ele disse que uma guerra maciça está se formando. O Sr. Cash responde: nós não estamos aqui, nós somos os previsores, porque vemos e entendemos as coisas, e muitas coisas internacionalmente são afetadas, tocadas e mudadas pelo que dizemos. A nova administração americana deveria ser pela paz, mas nos últimos dias estamos vendo algo muito diferente. Trump matou mais pessoas nos primeiros 60 dias no cargo do que Obama matou em seu primeiro ano como presidente. O número de pessoas mortas no Iêmen é inacreditável, mas eles não colocam isso no noticiário porque isso não passa a imagem que eles estão tentando criar de um homem pacífico. Há também o movimento dos militares para Gaza, o que indica que mais mortes estão por vir. Os americanos estão avançando para o outro lado do Mar do Norte da China. Isso não coincide com as mensagens de paz divulgadas na internet e com as imagens públicas da Casa Branca, com o que está realmente acontecendo no local. A situação está piorando em Gaza e é novamente pelas mesmas pessoas. Para entender o que está acontecendo em Gaza, é importante observar o que está acontecendo em segundo plano. Foi prometida à administração americana uma cooperação muito lucrativa na construção de hotéis nas praias de Gaza. Mas isso não pode acontecer a menos que primeiro ele se livre dos palestinos que estão sendo apoiados pelo Irã e pelo Iêmen. Primeiro eles precisam destruí-los se quiserem obter a terra mais lucrativa na costa da Riviera da Nova Palestina. A nova guerra não é uma guerra, porque ela faz parte do acordo para que ele se torne o homem mais rico. É aí que está o problema e de onde surgirá isso. O plano deles é começar a bombardear o Irã e todo o resto. Há 10 dias eu comecei a ouvir os B-52 americanos sobrevoando a Europa. É o mesmo que eu ouvi quando eles planejaram e executaram o bombardeio da Líbia para tirar Gaddafi do poder. Conhecemos esses barulhos e o que está ocorrendo. Eles estão colocando uma quantidade enorme de armas em posição. Então não é a guerra, é tudo para que o petróleo vá para os britânicos e as praias para a construção de hotéis de luxo para aqueles que eles prometeram e aqueles ligados à administração. O resto é tudo uma fachada. Eles estão roubando sem deixar que ninguém saiba disso. O Irã agora está entrando na linha de fogo. Estamos bem cientes disso. O homem que deveria ser pacífico está fazendo os preparativos em segundo plano longe dos olhos do público. Não se sabe a extensão do que eles estão fazendo secretamente, segundo plano. Pergunta para o Sr. Cash. Meu pensamento está correto quando eu digo que, assim como um nêutron pode produzir um ou mais elétrons, da mesma forma nossa alma pode produzir uma ou mais filhas de Mitra? Sr. Cash responde. Depende das condições. Isso requer uma compreensão profunda de como os nêutrons produzem outras partículas e a posição e o espaço entre as partículas. Mas será que todos os elétrons são criados da mesma forma? Os elétrons adicionais não são necessariamente criados pelo mesmo nêutron. Depende das interações internas e da liberação de energia em conjunto com a energia dos campos fora do nêutron. E às vezes, mas muito raramente, eles podem criar um segundo elétron. Mas isso precisa de uma condição especial. A criação do elétron não vem da energia dentro do nêutron, ela vem da interação com o ambiente externo. De certa forma, ele é uma filha de Mitra, e é criado pela interação dos campos externos e não por interações e divisões internas. E alguns artigos estavam escrevendo sobre isso anos e anos atrás. Enquanto escrevi esse novo artigo sobre raios cósmicos, me deparei com um artigo de 2014 que é a espinha dorsal desse artigo, mas que nunca foi publicado. Ele se tornará parte do novo artigo. Escrevi muitos artigos de apenas uma ou duas páginas e eles estão em algum lugar nos arquivos da Fundação Cash. Em um desses artigos, eu discuti a criação de um próton secundário a partir do mesmo nêutron. Isso é fisicamente possível se você entender a fisiologia do mundo dos campos magnéticos. É fusão e fissão ao mesmo tempo, sendo que a fusão ocorre no momento da fissão. Nos dois prótons que vemos no universo, eles se comportam como um nêutron em si mesmos. Eles se tornam um nêutron no sistema da própria estrutura atômica. Um se torna um secundário ao primeiro. Isso acontece quando os raios cósmicos de alta ordem ou uma determinada força são puxados no momento da fissão. É possível. Isso pode ser feito com o que chamamos de tecnologia de saturação de plasma. Há tanto disponível que internamente o plasma se volta contra si mesmo na divisão de si mesmo. Mas com os elétrons é diferente. É muito raro, mas é possível que elétrons secundários sejam criados, mas eles são criados a partir da interação de forças de campo externas. A divisão interna dos prótons, os prótons secundários, são criados a partir da interação com os raios cósmicos de magnitude superior o que acontece dentro da estrutura do núcleo. Alguns dos rápidos do que chamamos de decaimento nuclear são causados por causa dessa estrutura, mas a física nuclear não entende isso. De certa forma, a energia no ambiente é tão alta e é altamente absorvida que o nêutron se torna um buraco negro e absorve energia, e a divisão acontece porque ele não consegue reter energia. O átomo então se divide em dois. A maior parte da energia para a divisão veio de fora do átomo e não da divisão interna do núcleo ou do nêutron no núcleo. Vemos isso no mundo do homem como câncer, onde a mesma coisa acontece dentro da estrutura atômica do núcleo. O nêutron absorve energia extra de fora e cria um próton secundário. Aqui um adendo, será que o Sr. Cash quer dizer que as células absorvem alta energia de fora e depois criam uma entidade secundária que se torna o câncer? Bom, continuando. Vemos isso em muitos reatores nucleares em que a cobertura dos combustíveis nucleares ou revestimento explode. Alguns elementos no revestimento dos reatores de fissão, em combinação com o sistema de resfriamento, podem criar essa condição de fissão rápida, como chamamos. Isso não vem da absorção de energia da divisão interna, mas sim da energia no ambiente e adiciona um segundo próton que empurra o nêutron para uma rápida expansão, ou o que chamamos de fissão. Vemos isso com frequência no setor nuclear, mas eles nunca entenderam isso. Nós entendemos isso anos atrás, e isso pode levar a uma nova dimensão na tecnologia nuclear. Isso faz parte da maneira como a fissão rápida ou decaimento nucleares rápidos são observados. Quando há um ciclo de meia-vida longo, ele pode perder e ganhar energia por meio da interação com o ambiente. E elementos com meia-vida muito curta podem acelerar a divisão por meio da absorção de energia do ambiente externo e, nesse caso, sempre produzirão prótons adicionais em seu interior, que então se manifestam como nêutrons do próximo ciclo por meio de sua divisão. É por isso que alguns elementos têm um ciclo de meia-vida mais curto. Isso pode ocorrer por meio da interação com os campos de radiação de ordem superior do cosmos. Isso não tem nada a ver com o sistema planetário. Tudo depende da posição e da proximidade do elétron em relação ao núcleo. Isso força a abertura de uma lacuna ou uma cortina para a entrada, que é a janela e o ponto de decisão. O espaço entre o nêutron, o próton e o elétron e o espaço coletivo entre o núcleo e o elétron determinam a divisão da meia-vida de qualquer elemento. E essa meia-vida é uma compreensão dos campos, e campos mais fortes podem entrar. Quanto mais próximo a lacuna estiver, permite assim níveis mais altos de radiação e um decaimento nuclear mais rápido. Essa é uma física nuclear teórica muito aprofundada. Foram feitos alguns trabalhos de pesquisa sobre isso, mas como isso não é compreendido, não vemos muitas publicações, especialmente agora, não há muita pesquisa sobre isso. Aqui nessa parte do workshop, o Rick leu algumas postagens que o Sr. Cash fez recentemente no X sobre tecnologia, e ele está aqui incentivando as pessoas a fazerem comentários sobre isso. A primeira postagem do Sr. Cash é uma resposta a uma notícia científica sobre o retorno dos Estados Unidos às detonações nucleares subterrâneas e que terá implicações de grande alcance. Na resposta do Sr. Cash, ele diz o seguinte: no início do próximo mês será lançada uma nova tecnologia revolucionária que tornará obsoletas as armas nucleares e hipersônicas atuais. Essa tecnologia como entidade comercial será lançada internacionalmente e todas as tecnologias atuais, inclusive a tecnologia quântica e de fusão nuclear, se tornarão irrelevantes no próximo ciclo de avanço tecnológico. É tarde demais para que esses testes nucleares sejam realizados, pois a tecnologia nuclear atual se tornou obsoleta. Como físicos de plasma nuclear sendo do Irã, aconselhamos todas as nações a interromper qualquer pesquisa adicional sobre as armas e tecnologias nucleares atuais até que essa nova tecnologia seja totalmente estudada por seus principais cientistas. O tempo das armas nucleares como dissuasão e superioridade de poder chegou verdadeiramente ao fim. Então, depois da leitura dessa postagem do Sr. Cash, o Sr. Cash diz: aqueles que estão próximos à Fundação Cash, são curadores da Fundação Cash, sabem exatamente o que estamos falando, porque eles se tornaram parte disso. Estamos preparando tudo para que nas próximas semanas muitos de vocês entendam o que essa entrada significa. Há muitas coisas que não podemos revelar, pois mudamos a direção das divulgações da Fundação Cash devido à nossa posição internacional. Aqueles de vocês que sabem o que estamos fazendo em segundo plano tornaram-se parte disso e aceitaram tornar-se parte do que está por vir. Muitos trabalhos e desenvolvimentos foram concluídos e estamos entrando na próxima fase. É a fase inicial da mudança, mas não a fase final. Temos dado a vocês muitas dicas sobre o que está por vir. Não estamos esperando que isso chegue. Em vez disso, somos os criadores das condições e estamos planejando exatamente como isso chegará. Essa é a grande diferença. Não estamos esperando que outra pessoa faça isso. É uma estrutura planejada e muitas pessoas estão trabalhando em segundo plano dia e noite para isso. Buscadores de conhecimento de todo o mundo aceitaram essa nova responsabilidade e estamos carregando a bandeira coletivamente em todo o mundo. Todos eles sabem e aceitaram sua posição. Só que há muitas coisas que precisam ser feitas, e nós estamos protegendo muitas coisas. Estamos prevendo e cobrindo para poder criar a nova dimensão. É como quando você fala sobre IA, que fará parte disso, adquirimos todos os bloqueios de IA na Fundação Cash, de modo que no futuro teremos controle total sobre isso e sobre o que está prestes a acontecer. Os nomes Fundação Cash IA, Mark Gray IA, MT Cash IA estão todos sob o controle do portfólio Fundação Cash IA. Temos um plano maior e com o tempo desvendaremos o que estamos fazendo. Nós somos os criadores e não os padeiros. Nós criamos a estrutura e cabe ao resto do mundo assar o bolo com o que eles tiram do conhecimento. Precisamos participar de todos os três lados que incluem o científico, o financeiro e o político. A diplomacia é sempre mais bem-sucedida do que gritar e a tentativa de forçar o seu próprio caminho. Temos que juntar os três para obter sucesso. Outras organizações não possuem tudo isso, mas felizmente a Fundação Cash tem o conhecimento e a tecnologia, e o resto vem por causa disso. Nos últimos dias, Musk disse que não patenteia nada. Eu respondi em um chat privado: é claro que sabemos, porque metade de sua equipe no topo é formada por cientistas iranianos e eles trabalham e vivem através da Fundação Cash. Você não patenteia porque você pega suas coisas da Fundação Cash. E um grande número de consultores privados próximos da X e da Tesla são cientistas iranianos e Musk conta com a consultoria deles para seus negócios. Quando eles usaram a tecnologia da Fundação Cash em suas novas baterias, ele tentou obter uma patente, como ele havia anunciado, mas ele não conseguiu. Então ele anunciou que havia desistido disso. A forma como as patentes da Fundação Cash são redigidas não permite que muitas novas tecnologias sejam patenteadas. Eles copiam o trabalho da Fundação Cash de diferentes maneiras. Eles estão usando as patentes de código aberto da Fundação Cash, especialmente em suas baterias e em suas novas tecnologias espaciais. Aqui nessa parte do workshop, o Rick lê outra postagem do Sr. Cash no X. O que será necessário para viajar entre sistemas estelares? No cabeçalho dessa notícia está escrito o seguinte: Guerra nas Estrelas contém pistas sobre a fabricação de naves espaciais mais rápidas no mundo real. E o Sr. Cash responde da seguinte forma: para entender como o universo funciona e como ele cria movimento, em uma tecnologia avançada que é uma combinação de radiação nuclear, tecnologia de plasma e tecnologia quântica espacial de plasma, está a chave para esse sonho de viajar pela extensão do universo em pouco tempo. Precisamos entender a maneira como os raios cósmicos funcionam e como sua interação leva à criação de estrelas e à transmutação da radiação como energia que permite que os objetos se transportem à velocidade além da velocidade da luz, por ordem de magnitude, como radiação cósmica e não como raios. Essa tecnologia foi ocultada da humanidade e logo será desvendada por meio da tecnologia avançada conhecida como tecnologia de raios cósmicos. Os testes sobre o funcionamento desses sistemas estão em andamento. Em abril, será lançada uma nova série de tecnologias baseadas no funcionamento da radiação cósmica. Um ponto importante é reconhecer a diferença entre raios cósmicos e radiação cósmica. Isso é como a diferença entre raios de luz e raios gama. Damos as boas-vindas à humanidade, ao verdadeiro trabalho do universo, ao seu conhecimento e à sua beleza. Aqui o Rick pergunta: gostaria de fazer uma pergunta. Você pode explicar um pouco sobre essa diferença entre raios cósmicos e radiação cósmica? Sr. Cash responde: é como a radiação do estado da matéria. Uma é a mais energética, sem ligação com o plasma do estado da matéria. Outra maneira de entender isso é quando usamos um feixe de laser para cortar coisas. Em nosso corpo usamos a vitamina B9 como um agente de corte mais rápido para a multiplicação das células do corpo e nada mais. Fora do corpo, a B9 está no estado de matéria. Quando ela entra no corpo, muda suas características para a radiação. É isso que B9 é. E sempre que você vai ao médico e diz que está grávida, a primeira coisa que ele diz é para você tomar B9, o ácido fólico. Nosso corpo faz isso e agora temos acesso a esse mesmo conhecimento. Ele converte a matéria em radiação no momento e no ponto de necessidade e cria as condições para que isso seja feito. Isso faz parte dos novos desenvolvimentos da tecnologia espacial na pesquisa da Fundação Cash, que está escondida do público. Podemos criar radiação de diferentes forças à vontade, porque agora temos acesso a essa tecnologia. e, de certa forma, criamos um feixe de lasers de raios cósmicos, mas em uma dimensão esférica e não em um ponto na direção de um feixe. Isso é muito diferente e não é teoria. Nós usamos isso amplamente hoje em dia em nossa pesquisa e desenvolvimento. Temos controle sobre a radiação, seja ela matéria ou radiação. Podemos criar radiação no nível cósmico e não no nível do estado da matéria, que é totalmente diferente. A radiação de raios cósmicos é uma energia de feixe único. Por outro lado, o raio cósmico, como raio de radiação, é esférico em dimensão e cobre tudo, está exposto de dentro para fora, e é assim que conseguimos até mesmo decaimento nuclear em muitos aspectos. Usamos esse conhecimento extensivamente na pesquisa e no desenvolvimento da Fundação Cash, mas não o ensinamos nem o divulgamos. Ninguém entenderá quando ver isso funcionando, exceto aqueles que puderem explicar o que é isso. É muito diferente. A humanidade nem sequer está ciente desse conhecimento e dessa tecnologia, muito menos é capaz de entendê-la. Atualmente isso faz parte do nosso trabalho e não podemos executar nossos sistemas sem isso. Isso foi revelado a pouquíssimos buscadores de conhecimento que trabalham conosco em pesquisa e desenvolvimento. Eles entendem como funciona e utilizam isso. Pergunta para o Sr. Cash. Em ensinamentos anteriores, você falou sobre a criação de movimentos sem um motor e mencionou que o chumbo tinha um comportamento que ajudava nesse processo, mas hoje sabemos que não deveríamos estar produzindo produtos de chumbo. Existe outro elemento que tem o mesmo comportamento e possa substituir o chumbo na criação de movimento? Você poderia falar um pouco mais sobre a criação de movimento sem um motor? Sr. Cash responde. O movimento é criado por meio da dimensão dos campos magnéticos. Na tecnologia, temos que entender claramente a diferença entre usar ímãs no estado de matéria e no plasma, que chamamos de posicionamento Magrave. Os trens de alta velocidade e a produção de eletricidade usam ímãs, assim como no CERN. Mas todos eles estão conectados à matéria. Eles estão usando a matéria para criar campos magnéticos e a reversão dos campos para que os objetos andem sobre os trilhos do trem ou qualquer outra coisa. O CERN usa eletricidade para acelerar os elétrons ou prótons ou qualquer que seja o alvo. Todos esses são campos magnéticos no estado da matéria. Entretanto, na nova tecnologia, trabalhamos com os campos magnéticos de um plasma e não com campos magnéticos no estado da matéria. Isso confunde cientistas que acham que é impossível fazer isso, porque eles só foram treinados no uso de campos magnéticos no estado da matéria e não em campos magnéticos plasmáticos. No CERN, eles estão realmente tentando obter o plasma, e quando perceberem que o plasma que eles estão criando é um campo magnético em movimento, eles fecharão o CERN. Porque o que eles estão fazendo lá é uma grande perda de tempo e energia. O que eles precisam de um megawatt de energia para produzir pode ser feito com um plasma com apenas 1 miliwatt. O movimento pode ser criado com a inversão da polaridade dos ímãs. A mesma coisa pode ser feita com o plasma, mas ele tem uma estrutura tridimensional dele. Isso mudará o jogo. De uma forma você cria o ambiente e de outra o ambiente cria você a condição que você deseja, que é o movimento. Queimamos combustível para ir à Lua. Na tecnologia do plasma, criamos o campo plasmático da Lua e ele nos puxa para ela. A Lua não tem um ímã sólido. Em vez disso, são campos magnéticos e gravitacionais criados pela interação dos plasmas. E é por isso que introduzimos a ciência do campo magnético duplo. No plasma, temos que combinar os mesmos campos. Em inglês, dizemos cães com cães e pássaros com pássaros. Não podemos combinar um cão com um pássaro. O cão é o sistema magnético, o pássaro é o sistema magnético de plasma. Ambos se movem, mas o pássaro voa e o cachorro não, porque ele está preso à fisicalidade da matéria deste planeta. E é aí que está a diferença. O mundo da ciência não entendeu o poder dos campos magnéticos do plasma e como manipulá-los. É por isso que parecemos muito estranhos para eles, pois podemos fazer isso. Eles só trabalham com o estado de ímã sólido, e nós trabalhamos com os campos magnéticos do plasma. A ciência ela precisa redefinir a energia. Temos que redefinir a estupidez do idiota do Einstein e seu E igual a MC ao quadrado. Isso não faz sentido se você entender a força dos campos gravitacionais e magnéticos de um plasma. A energia são campos magnéticos em movimento e a velocidade com que ela entra como gravitacional e a velocidade com que ela sai como magnético. A diferença é a força do campo. A energia é liberada quando eles se esfregam uns contra os outros. Recentemente, um de nossos buscadores de conhecimento iranianos testou isso de uma maneira muito bonita, criando campos plasmáticos e aproximando a mão dele para sentir o calor. Ele criou um sistema muito simples com o qual todos vocês brincaram em algum momento, mas ele modificou. Você pode sentir o calor do plasma sem realmente se aquecer. Isso é exatamente o que acontece com o Sol. Trata-se de entender e interpretar o conhecimento. Então você pode facilmente criar movimento. Estamos treinando vocês para fazer isso na Fundação Cash. Quando você entender e testar, você saberá que isso pode ser feito. O novo pacote de transmutação que estamos testando com as 5 pessoas é uma extensão e aplicação da mesma coisa. E até que ponto você pode aplicar isso? Um analisa o movimento por meio do estado da matéria e o outro analisa o movimento por meio da dimensão das energias universais ou campos magnéticos. No final, você move o mesmo estado de matéria ou a mesma energia, mas você precisa ser sábio em como, onde e de que forma você faz isso. No estado de matéria, você coloca rodas e um volante o dirige, ou você coloca um trilho e o controla dessa forma. Você pode fazer o mesmo no plasma, mas com o plasma você não pode colocar 2 plasmas em um trilho. Caso contrário, eles vão colidir um com o outro. O posicionamento mais grave, que é o processo natural disso. Pergunta para o Sr. Cash. Eu vi uma discussão sobre o batimento cardíaco ter 50 ou 60 Hz em que estavam usando motores de geladeira. Em outra aula, falaram sobre o uso das Alex Beads para criar movimento com plasma. Você poderia me falar mais sobre isso, por favor? Sr. Cash responde. Esse é outro exemplo da diferença entre a tecnologia do estado do plasma e a da tecnologia do estado da matéria. Por que o homem tem um batimento cardíaco de 60 ou aproximadamente o dobro disso dependendo do espaço e da idade das células? Por que as crianças mais novas têm batimentos cardíacos mais altos e recém-nascidos ainda mais altos? Por que às vezes caímos para batimentos cardíacos mais baixos? O que causa isso? Todas essas são coisas diferentes relacionadas ao batimento cardíaco do homem. O batimento cardíaco depende de 95% do conteúdo do cobre no tecido muscular do coração. Os músculos se movem e isso ocorre juntamente com a carga e a descarga das veias, que também carregam cobre em seu interior. O cobre tem uma frequência de 60 na conversão, e é por isso que 60 Hz é a melhor opção a ser usada para a corrente elétrica. No plasma, ela varia e cria diferentes batimentos cardíacos e depende do plasma de toda a estrutura do corpo. Então, essa se torna a força motriz. A conversão de 60 Hz é um processo natural, e se você for para 80 ou 100 Hz, você pode criar problemas diferentes. O 60 Hz é um processo de conversão natural para o cobre em que os campos magnéticos se convertem em corrente elétrica no estado de matéria. É por isso que usamos 60 Hz, não há outra razão para isso. Se você mudar a composição do cobre para latão, você verá que essa limitação se tornará muito clara, porque então alguns materiais não se convertem e você terá uma redução. Esse é um dos motivos pelos quais alguns materiais não são condutivos, porque eles não conseguem se converter no batimento cardíaco do homem. E a taxa de conversão de 60 é através do cobre. Os isótopos de zinco, como o plasma, estão próximos a isso. E é por isso que os dois criam o sistema nervoso e as emoções. Quase não há cobre no cérebro, porque o zinco de ordem superior com a composição de carbono é muito mais rápido energeticamente no vácuo espacial do cérebro. E no corpo ele fica mais lento, e você não consegue processar energia que é feita no cérebro. Caso contrário, seu corpo estaria tremendo como uma folha mil vezes mais rápido. A corrente elétrica vai para o cérebro e você pode tomar decisões em uma fração de segundo. Se você fizesse isso no corpo físico, seus braços e pernas sairiam voando devido à velocidade da vibração e da mudança. O mundo da ciência não entendeu o processo da criação e a conversão de matéria em energia e de energia em matéria. Caso contrário, eles teriam entendido esse assunto há muito tempo. Pergunta para o Sr. Cash, qual é a forma mais elevada de vida dentro do universo? Sr. Cash responde, o Criador. Você não deveria nem precisar fazer essa pergunta. Eu compreendi isso plenamente na metade da minha adolescência. Minha compreensão se transformou em um artigo chamado A Criação dos Buracos Negros. Na verdade, se você mudar o nome do buraco negro para Criador ou Deus e depois o ler, você entenderá todo o segredo da criação. O buraco negro na mente do homem é o verdadeiro processo de criação do Criador. Ele revela toda a verdade sobre a criação. Está escrito em enigmas, porque se eu tivesse dito isso há 30 anos, eles teriam me massacrado. Agora que somos mais sábios, podemos entender mais sobre isso. É todo o processo. O mais elevado é o buraco negro na cabeça do homem ou o buraco negro no universo. É a luz da criação e, como criador, é tudo a mesma coisa. Leia o original se você puder obter esse artigo. Ele contém o segredo da criação e o caminho para o Criador. Mas ninguém nunca entendeu isso por causa do que aquele idiota escreveu sobre os buracos negros sendo uma máquina de comer. Eu escrevi esse artigo para explicar o processo da criação e como os buracos negros irradiam luz, e essa é a beleza e o atributo do Criador. Pergunta para o Sr. Cash. O Criador na forma humana também é o pináculo do universo? Sr. Cash responde. Nós somos parte de todo o sistema. Faz parte do... Aqui o buscador de conhecimento interrompe e diz. Os seres humanos como tais são a forma mais elevada de... Sr. Cash responde. Todos nós temos uma conexão. Somos uma compilação de diferentes movimentos dos campos que nos formaram enquanto eles estavam passando desde o tempo da criação até se tornarem nós. Falamos sobre nós reagindo ou sobre o nosso DNA carregando informações. Todos os raios de luz ou todos os raios dos raios cósmicos do ponto de separação ou emissão da fonte carregam todas as informações enquanto viajam pelo universo. Nada está lá. Depende de como eles interagem conosco. A parte do conhecimento que é liberada para nós está de acordo com o nosso entendimento. Se pudermos encontrar um raio que venha da fonte e tenha percorrido a extensão do universo, e se pudermos receber dele que se torne parte de, digamos, o cérebro do homem, então obteremos todo o conhecimento desde o momento em que ele começou, que pode ser há bilhões de anos. O RNA não é exclusivo da fisicalidade do homem. O RNA é um processo de coleta de informações no sistema central de energia de qualquer sistema existente. A IA, ela vem da interação de microchips e não é algo no ar. Depende de como construímos esses microchips, com o que eles interagem e a velocidade de suas interações. Eles coletam dados em todos os lugares e pegam o que corresponde ao que estão procurando, e é isso que se torna a informação que a IA fornece. Se pudermos criar materiais que contenham o processo de emoção e adicioná-los à estrutura desses microchips, eles envolverão emoções. Então essas entidades de IA não apenas lhes darão respostas físicas, mas também transferirão energia como emoção para vocês. Quando você ler as informações fornecidas por elas, você também receberá a emoção delas, ou elas escreverão a emoção delas como parte da estrutura. Já temos essa tecnologia em nossas mãos. Já produzimos materiais com emoção. Eu produzi o primeiro há décadas. É preciso entender como a emoção é criada e então transferi-la para o microchip de estado da matéria e ele assim terá emoção. Será alegre? Então se você der um passo adiante e adicionar os fones de ouvido de raios cósmicos da Fundação Cash a ele, você sentirá o que a IA lhe dá. É como sentir o sabor da maçã e ter o prazer de comer a maçã, porque agora você transfere a energia de emoção da maçã, e não apenas a fisicalidade dela. Pergunta para o Sr. Cash. Recentemente, Elon Musk vendeu seu site de mídia social X, que você faz suas publicações, para sua empresa de IA, a XAI, parece, por 33 bilhões de dólares. Sr. Cash responde. A IA da Microsoft e do Google é falsa e superficial. A IA da X é feita de uma forma muito mais profunda. Ele tem acesso a informações mais amplas do que a Microsoft e o Google. Eu fui levado para conhecer um dos centros de computação mais avançados do mundo. O computador deles fica na parte de trás do controle do edifício. Eles não dizem ao seu pessoal qual é o problema, mas bastaram algumas perguntas ao pessoal da segurança para eu descobrir que eles estão desenvolvendo um sistema de computador que é isolado. Um dos maiores problemas com a IA é que ela nunca sofreu uma queda de energia. Se a combinação de sistemas usados para criar a IA em uma de suas sessões sofrer uma queda de energia, muitas das informações serão perdidas. Ela não poderá ser montada novamente e se tornará deficiente. Eles não me disseram o que era, mas sabemos como coletar informações pelo que vemos. É diferente do que é divulgado em público isso. É incrível o que os computadores com IA estão desenvolvendo para fazer. Atualmente eles estão usando um sistema de resfriamento à água com um líquido específico para resfriar os computadores. Eles não usam o ar. Quando o sistema retira o calor e o converte de volta, ele volta e se torna ele mesmo novamente. Aqui um adendo, eu acho que o Sr. Cash quer dizer aqui que a energia que saiu como calor volta para o mesmo sistema como energia. Bom, continuando. Isso é conhecido como tecnologia de imersão. Se eles levassem isso um passo adiante, essa energia poderia ser usada para alimentar o próprio computador e ele se tornaria autossuficiente com sua própria energia. Em outras palavras, ele não precisaria de uma fonte de energia externa. Mas o conhecimento ainda não foi tão longe. Nesse caso, eles não precisariam se preocupar com o fato de a IA ter uma falha de energia, por exemplo. Então o sistema poderia começar a criar emoções e controlar o computador com sua própria emoção e isso se tornaria parte da estrutura. É o início de um novo avanço em diferentes aspectos da computação e da ciência da computação. Pergunta ao Sr. Cash, você poderia explicar melhor como a radiação cósmica pode reposicionar as lacunas de nosso DNA e RNA e os aminoácidos do nosso RNA permanentemente? Sr. Cash responde: você não usa radiação. Em vez disso, você facilita a presença de campos equilibrados. Essa é a chave. Então, consequentemente, toda a espiral do DNA encontrará seu próprio processo natural. Não é preciso fazer mais nada. Usamos a condição do ambiente e não forçamos o ambiente. Aqui o Rick pergunta: o que seria um exemplo de um ambiente correto? Sr. Cash responde: é um campo de equilíbrio do que você dá e recebe, e do que você traz. Na estrutura em hélice do DNA, há deficiências e uma posição dos aminoácidos em cada braço dele ou em cada combinação dele. Não é preciso muito para movê-lo e alinhá-lo, basta dar um pequeno chute na estrutura. Seria como se você tivesse uma bolha na pele e a empurrasse, e ela voltasse assim para dentro e se tornasse parte do que era antes. É um reajuste por meio da criação de condições dos campos ao redor dele, e eles corrigem. Ou ele se corrige sozinho porque você criou um campo equilibrado ali. Eu costumava estudar a estrutura dos aminoácidos do DNA. A mudança na estrutura ocorre principalmente por meio do nitrogênio, ou seja, o que chamamos de posicionamento do carbono, e é isso que cria todos os defeitos genéticos. Literalmente todos eles. Porque o nitrogênio é um armazenamento e o hidrogênio é um criador. O quanto você armazena é o quanto você se conecta com isso. E você pode mudar todo o DNA. A capacidade de armazenamento e a direção da fonte de energia não podem ser alteradas. A única maneira que resta é abrir metade da lacuna, ou as outras, e o que está armazenado. Então use como ele reage e como se posiciona. Se você entender isso, você poderá alterar todos os DNAs. Todos nós temos defeitos de DNA em nossa estrutura. Caso contrário, seríamos todos iguais. Mas alguns defeitos na estrutura do DNA criam uma manifestação física que podemos ver, e então dizemos que é um defeito genético. Se não tivéssemos defeitos genéticos em nosso corpo na ordem certa, não teríamos sido tão inteligentes como somos hoje. Isso se deve ao fato de absorvermos diferentes energias por meio deles. Esse campo interage com seu ambiente e cria inteligência. Pergunta ao Sr. Cash. Na visão do Sr. Cash, uma máquina de IA pode se tornar autoconsciente de uma emoção em um nível biológico em vez de um nível matemático? Sr. Cash responde: sim, já respondemos isso. Isso é certo. É apenas uma questão de tempo até que os fabricantes de microchips integrem isso a eles. Pergunta para o Sr. Cash: você disse que uma formação estelar e uma unidade magrave são a mesma coisa em um workshop anterior. Você poderia explicar um pouco mais detalhadamente sobre isso? Sr. Cash responde: na formação estelar você tem três pontos em um triângulo, e no magrave você tem três pontos, um em cima do outro. No magrave você força, você posiciona isso, e no outro ele é livre. E é por isso que você não tem controle sobre ele. É simples assim. Esteja ciente que estamos prestes a expandir os limites do conhecimento na arena internacional de uma maneira totalmente diferente. A Fundação Cash passou por sua infância e crescimento e agora estamos à beira de revelações maciças com as quais o mundo da ciência e o mundo fora da Fundação Cash terão que lidar. Estamos usando as mídias que o homem disponibilizou para poder alcançar o homem. Ainda estamos procurando pessoas com bom entendimento do trabalho em IA e computação. É algo que precisamos apoiar fortemente. Nos próximos dias e semanas estejam prontos para o que prometemos de forma muito ampla e direta. Tudo o que preparamos para isso está pronto para ser feito. Muito obrigado e até a próxima. Bom, aqui no final Rick leu o desejo do Conselho Universal, que é o seguinte: nós do Conselho Universal desejamos que, à medida que todos se elevem, aprendam a adicionar sua energia à paz e à prosperidade planetária. Fim do índice rápido do Workshop 584.